Bem-vindos ao Portal JA. Eu sou Franzé Júnior e, graças a Deus, tive o privilégio de estar com o pastor Nilson, diretor jovem da Associação Pernambucana. Pastor, para o senhor, o que você sente sendo Campuri aqui em Pernambuco e o senhor sendo diretor jovem daqui? É uma alegria grande estar recebendo essas caravanas que estão vindo aí de todo o Nordeste. Também uma responsabilidade e é um desafio para que os nossos jovens de Pernambuco possam também fazer parte deste Campuri, que será o maior evento da igreja, dos jovens adventistas de todo o Nordeste. Para você, o que vai ser esse Campuri? Vai ser uma bênção grande na vida daqueles que ali estiverem. Se você ainda não fez sua inscrição, se você ainda corra e tente fazer de alguma forma, não sei como, porque as inscrições já estão encerrando, já encerraram, mas com certeza será uma bênção na vida daqueles que ali vão estar. Ok, pastor, obrigado. Pronto.